te aceitou nesta manhã, que confessou o teu nome. Meu Deus e meu Pai, abençoe, Senhor, aleluia, esse lar, esse trabalho, essa família. Atende do céu a nossa oração. Abençoe a próxima programação. Impacto Pentecostal. Abençoe o pastor Neto, teu filho. Dá vitória a todos aqueles que fazem a tua obra na face da terra. Nos leve em paz, nos guarda, nos livra, nos protege. E fica com esse ouvinte, com essa querida ouvinte, para a honra e a glória do teu nome eu te peço. Atende do céu, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor. Um abraço. Tchau. Fui. Mostra-me tua beleza. Eu quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. FM Central de Capuã, 104,9. Sempre ligada em você. Sintonize no seu rádio, no celular ou pela internet. www.fmcentraldecapuã.com.br. ZYV 726, Rádio Comunitária FM Central de Capuã, uma emissora da Associação dos Moradores e Comunicadores do Capuã. Agora na sua FM Central de Capuã, programa Impacto Pentecostal. Um programa da Igreja Pentecostal, Primícia de Deus. Apresentação, Pastor Neto. Programa Impacto Pentecostal. Tropa de Cristo, quem pode te deter? No barulho do meu glória, Satanás tem que correr. Tropa de Cristo, vencendo todo o mal. No barulho do meu glória, o diabo passa mal. Tropa de Cristo, qual é sua missão? Evangelho, anunciar a salvação. Se alguém fazer de tudo pra parar você, não dê ouvido a essa gente que não tem o que fazer. Tropa de Cristo, carregue a sua cruz. Eu não paro de marchar no caminho de Jesus. Sou da tropa de Cristo e não vou retroceder. Meu destino é o céu pra coroa receber. Tropa de Cristo, seu general quem é? Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. E não tem gigante que vai me fazer parar. Sai Satanás, que a tropa vai passar. No nome de Jesus nós vamos te detonar. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Tropa de Cristo, a ordem é pra marchar. Quem te guarda é o leão da tribo de Judá. Quando eu era prego o inimigo me bateu. Hoje Deus me fez martelo, quem bate nele sou eu. Jesus me receptou das trevas para a luz. A vitória da igreja pelo sangue de Jesus. Use essa arma na unção que Deus te deu. Hoje cai por terra este gigante filisteu. É espada de fogo, é o escudo da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. A espada do guerreiro está nesse lugar. Ela corta pra lá, ela corta pra cá. Eu estou numa batalha. Na batalha eu estou. Na minha frente vai o rei. General guerreiro grande eu sou. General só santo guerreiro está nesse lugar. Veio pra guerrear, veio pra guerrear. Tropa de Cristo não vai retroceder. Quem nos guarda é Jesus e nesse nome tem poder. Sou da tropa de Cristo e não temo inimigo. Não sei o que é perder e nunca me dou por vencido. Sou da tropa de Cristo e não vou voltar atrás. Levanta a bandeira branca, jamais. A tropa de Cristo aqui já invadiu. O diabo derrotado não aguentou e fugiu. Você que é soldado e o general te escolheu. Abre a boca e declara: o Brasil é de Deus. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu estou armado até os dentes. Glória a Deus, é arma na boca de crente. Faço parte do golpe de Cristo. Batalhão de operação pentecostal. Fui convocado para decidir. Onde eu chego vai embora todo mal. O comboio é valente e constante. Jeová é o seu comandante. Não empata nem nunca perdeu. Invencível povo de Deus. Sou da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. Sou da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro da fé. Meu general de guerra é Jesus de Nazaré. De Cristo. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo. Eu sou guerreiro, sou, eu não desisto. Eu faço parte da tropa de Cristo.